pertinente. Acho que você já sabe, né? Depois dos 400 áudios que eu mandei pra tu já fazendo música. Mas é pra ficar claro que a gente precisa usar a nossa criatividade, o nosso tempo a favor da gente, senão a gente vai acabar se matando. É verdade, é verdade. Pênis. Com dor de dente, vontade de matar todo mundo que tá ao seu redor. Tô com dor de dente, tô com dor de dente. Não é culpa de ninguém, não é culpa de ninguém. Eu tenho que aguentar, eu tenho que aguentar. Da minha responsabilidade bocal. Você tá tão longe, eu tô tão vago. Sinto que tô me perdendo nesse vazio, usando o espaço. Dentro do meu quarto, dentro do meu quarto. Me sinto sufocado, me sinto sufocado. Você se sente assim? Aposto que sim. Então deixa eu cuidar de você e você cuida de mim. Ai, que gay. Eu vou cuidar de ti, eu vou cuidar de ti. Promessa, porque diferente de todas que eu já fiz, essa vou cumprir. Tá, porra, estourei o microfone. Escuta com carinho isso aqui, tá? São palavras reais de sentimentos fortes. Eu sei que é meio estranho, mas enfim, é o que eu sinto. Eu deveria parar de deixar esse microfone perto da minha boca. Não tá deixando aqui.